onde anda meu amor? Me diga, por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou e nem se enganou? Está sozinha, agora chora. A saudade, a solidão aperta o coração. As horas quase não passam. Vou vivendo por viver longe de você. As lembranças me maltratam. Completa nossa cama.